Clipes grampos tônicos é um verso da minha canção Trovoa. Sabe aquelas coisas que ficam dentro da sua cabeça? Às vezes estão enferrujadas, lata que fica batendo lá dentro, tranqueira, coisa solta, coisa velha, coisa nova. É aquela bagunça que tem dentro da cabeça da gente. E às vezes você quer jogar umas fora, outras você olha e fala, não, isso é importante. E às vezes é mesmo uma coisa não servindo para nada, se você jogar fora ela faz falta, ela ajuda a compor o todo. Então, clipes, grampos, tônicos são. Eu acho que tem um outro verso lá em Trovoa. A quinquilharia que carrego comigo, ela me compõe. Então eu vou passar isso em revista na temporada. E a ideia desse nome foi do Martim, o meu filho, o Tim Bernardes do Terno, que vocês conhecem, que eu contei mais ou menos o que era a temporada. Ele falou: pô, pai. É óbvio, e falou isso.